Nós estamos aqui hoje tentando falar alguma coisa sobre o problema. Veja bem, nós estamos tentando falar alguma coisa sobre o problema da inveja. O problema da inveja é muito complicado, né? Porque se eu fizer uma pergunta aqui agora, aqui e agora, uma vez tinha um programa, né? Aqui e agora. Quem poderia afirmar aqui nesse instante, aqui e agora, que nunca teve inveja? Alguém? Alguém. Nunca teve inveja? Ótimo. Tem uma pessoa aqui que nunca teve inveja. É louvável. É louvável. Mas no meio daqui de umas 50, 40, 50 pessoas, uma só nunca teve inveja. Mas vamos falar sobre a inveja. Nós aqui lemos alguma coisa, porque eu nunca estou sozinho, a gente sempre tem alguém com a gente, sobre a questão de dois tipos de inveja. Tem aquela inveja que vem desde pequeno, que é incutido em nossa mente, pelos nossos pais, pelas nossas mães, pelos nossos tios, que é aquela inveja que diz assim, tu está indo na aula, e aí então, quanto tirou a tua nota de matemática? 6. E quanto é que tirou aquela menina lá? 9. Bom, então tu tem que fazer que nem ela. Tu tem que sentir inveja dela e fazer que nem ela. E estudar e tirar 9. Ou 8. Ou 8,5. É um problema de inveja. Incute na criança um problema de inveja. Eu sei que passei por isso. E assim, o que a gente fazia? A gente estudava, a gente dava um jeito e a gente tirava lá um 8, 8,5, raspando, de repente, um 9. Por quê? Porque foi incutido dentro de ti algo que tu tinha que ser que nem outro. Bom, é uma inveja, um tipo de inveja. Vamos mais para frente. Aí, então, o cara arruma uma namorada. Uma namorada. Aí chega a tua mãe do cara, né? E diz assim, cara, tu é muito bonito, tu é meu filho, olha só como é que tu é. E olha os outros como é que são. E tu tá namorando uma guria muito feia. Tu tem que namorar uma guria mais bonita, mais interessante. Olha lá o outro, teu amigo, como é que tem uma namorada diferente. Já incutiu em ti um pouco de inveja. E aí tu pega e batalha e de repente tu consegue uma melhor, né? Ou de repente pior, mais bonita e diferente, né? Tá, é tudo uma questão de aparência, tá? De repente aquela que era mais feia, seria melhor. Personalidade, mente, espírito. Mas naquela época não se dava bola. Criança, jovem, adolescente, 15, 16 anos, imagina. Tem que ser mais bonita, né? Tá. Aí, então, tu chega com 18 anos. Eu tive o meu primeiro carro com 17, 18 anos. 17 anos eu tive meu primeiro carro. Aí todo mundo tinha inveja de mim. Porque eu tinha um carro melhor do que os outros. E todo mundo queria ter um carro que nem eu. Mas eu já trabalhava desde os 16 anos, que eu parei de estudar. E eu tinha, na época, um Ford V8. Que eram poucos que tinham na época. Todo mundo tinha um Corcelzinho, Chevetinho, essas coisinhas aí. Eu não, tinha um carro grande, importado, americano, né? Interessante, né? Gastava um monte, mas eu tinha dinheiro na época, né? Certo, mais um tipo de inveja. Aí então chega mais pra frente e tu... Eu não estou dizendo eu... Nós não estamos aqui dizendo eu, nós aqui. Passa na sociedade toda. O cara faz uma casa lá que é um brilho. Aí chega a mulher e diz pro cara, pá, tu não tem vergonha de dar para mim essa casa aqui? Nós temos que fazer uma casa que nem aquela. Olha que casa bonita. Nós temos que ter uma igual. Nós temos que ter uma igual. Vocês sabem como é que os caras de fora chamam esse tipo de atitude aqui na nossa Serra Gaúcha? Esse tipo de atitude, santa inveja. santa inveja. Por causa do progresso que a inveja traz. O progresso que a inveja traz. Por quê? Tu sempre quer algo melhor. Melhor que o outro. Agora tem o seguinte. Tem aquela inveja perniciosa, gente. Que é a pior de todas. Aquela inveja em que tu deseja não melhorar a tua casa, mas que dá outro cai a casa, o que incendeia a casa, o que alguém roube aquela casa e leve tudo embora. Isso é inveja perniciosa. Tu fica na tua casinha lá e tu deseja que o outro vá mal. Questão de carro. Tu não troca teu carro. De repente, porque tu não quer trabalhar, tu não quer construir, tu não quer fazer nada para trocar teu carro. Mas tu deseja que o cara que tem aquela caminhonete grande, que vale 100 e poucos mil, se estapele, se quebre toda para acabar com a caminhonete dele. Isso é a inveja perniciosa. É a pior dos sentimentos que existe. Aí então, eu tenho a namorada feia. Hoje não. Hoje não é mais namorada. Hoje as pessoas já namoram, ficam e já tudo certo. Tá? Então hoje eu tenho essa acompanhante. E tem outro meu amigo lá que arrumou uma mais bonita. Eu vou pegar até fazer trabalho de umbanda, o quimbanda, que muitos fazem, para que eles se deixem. Mas eu não vou fazer nada para arrumar uma melhor. Não vou fazer nada. Eu quero que os outros se deixem. E eu vou criar problemas, vou criar, digamos assim, artifícios, vou criar fofoquinhas para que eles discutam, se deixem, porque é inveja. É a inveja perniciosa, gente. Essa é a pior inveja que existe. A outra é inveja, sim. Mas não deseja o mal do outro. Mas é inveja. Mas como tem um fornecedor meu do produto que eu trabalho, ele chega aqui na região e diz assim, eu estou na região da Santa Inveja. Porque aqui se vende um monte, aqui se trabalha bastante, aqui todo mundo vai bem, aqui tu não vê gente sem desemprego aqui na nossa região. Aqui todo mundo tem o seu carro, tem famílias que têm 2, 3 carros. Aqui tem a Santa Inveja. Ele fala, mas ele não tem nada a ver com o espiritismo, não tem, nem religioso ele não é. É, ele é católico, mas não protestante. Mas é um cara que enxerga, né? A Santa Inveja. Por quê? Porque lá na região da campanha, um cara compra uma coletadeira aqui por perto, aqui por Vacaria e tal, o outro vai comprar uma melhor. Uma maior. Um cara compra um trator de não sei quantas negócios de arar lá, o cara vai lá e compra outro melhor. Isso é o progresso. Isso é o consumismo. Isso é o progresso material, progresso financeiro e progresso econômico. Sem isso, um país de repente não funcionaria. E isso é teoria, escuta bem, é uma teoria do Lula que dizia assim, que o consumismo faz com que o país suba degrau. Nada a ver com política. Mas ele dizia isso. Agora, não é que eu concorde com ele, eu só estou aqui exprimindo as palavras dele. Agora vejam bem, a inveja perniciosa. Essa inveja perniciosa te deixa mal. Te deixa mal, porque tu não vai ficar contente. Existem pessoas que têm tanta inveja, eles irradiam tanta energia negativa, que eles conseguem secar uma planta de médio porte. Para vocês terem uma ideia. Eles têm inveja daquela planta que está na frente daquela casa lá, eles passam todo dia lá, e eles dizem assim, mas olha que planta bonita, mas que vontade que ela secasse, porque eu não tenho uma assim. E passa 7, 8, 10 meses, essa planta seca. Seca, gente. Isso é uma folhagem pequena, de menor porte. É dois toques. Isso a gente estuda aqui nessa sala aqui, sobre a questão de energia, positiva ou negativa, todas as quartas-feiras. Para vocês terem uma ideia, para nós termos uma ideia, o que é a inveja? A inveja é uma transmissão enorme de energia negativa, ou menos negativa, mas nunca positiva. Nunca positivo. Então vamos ter cuidado, nós que aqui somos uma bela quantidade de pessoas, que estamos dentro da senda espírita, como se chama, né? Da seara espírita, nós não compactua com nós essa questão de sentir inveja. Nós temos que frear quando vem isso dentro de nossa mente. Nós temos que fazer o seguinte, bom, vamos trabalhar, vamos arrumar outros jeitos de seguir em frente, mas não vamos ter inveja do nosso vizinho, do nosso amigo, da nossa amiga, do meu irmão, do meu primo, de quem quer que seja. Nós temos que ser autênticos. E cada um será dado aquilo que ele merece. É através do trabalho, através da labuta diária, através, às vezes, sim, do sofrimento que se consegue as coisas, não da inveja. E sobre inveja era isso. Obrigado.